Ariel Ortega. Este Riquelme é muito bom jogador. Bem, João Carlos, escolhe de cabeça. Sobra foi do Gonzalez. Sorin trabalhou, bateu! Argentina, no gol contra, na bola desviada, a bola batida para o gol, o Didi ia saindo para fazer uma defesa tranquila, você vai ver na repetição, como a bola bate no João Carlos, ele chega para cortar, toca de lado com o pé direito, você vai ver por trás aí, um chute sem nenhuma consequência do Sorin, olha só, pegou no joelho do João Carlos e matou o Dida, nitidamente um gol contra do menino João Carlos. Que agora vai ter que ter força, Falcão. Ele já estava buscando se acertar no jogo. Foi uma opção pessoal, inteiramente pessoal. Um risco pessoal e calculado do Luxemburgo. Quando achou que ele seria o melhor marcador. Deu azar completamente nesse lance, é claro. Mas vai ter que partir para uma recuperação psicológica agora.